Fecheiros 130. Fraser tirara a sua camisa de caça, apesar do frio, e estava sentado com os olhos fechados a oscilar ligeiramente. Roger agachou-se ao lado dele e tocou-lhe no braço. Santo Deus, o homem estava a arder em febre. Entretanto, Jamie abriu os olhos e sorriu-lhe debilmente. Roger ergueu uma caneca de água. Jamie anuiu com a cabeça e pegou desajeitadamente na caneca. A perna estava grotescamente inchada, abaixo do joelho, quase o dobro do tamanho normal. A pele exibia manchas vermelho-escuras irregulares, como se algum súcubo tivesse colocado a sua boca esfomeada na carne e tivesse ido embora insatisfeito. Roger imaginou desconfortavelmente se ele poderia talvez estar errado. Até então estivera convicto de que o passado não podia ser mudado. Por conseguinte, a hora e as circunstâncias da morte de Fraser estavam determinadas. Daí a uns 4 anos, no futuro. Se não fosse por essa certeza, entretanto, pensou, ele estaria extremamente preocupado com o aspecto de Jamie. Afinal, até que ponto poderia ele ter a certeza? Podes estar enganado. Jamie baixara a caneca e fitava-o com um olhar firme e azul. Sobre o quê? Perguntou ele, assombrado por ver o seu pensamento dito em voz alta. Ele teria murmurado consigo mesmo, sem perceber? Sobre a mudança. Disseste que achavas impossível mudar a história. Mas e se estiveres enganado? Roger inclinou-se para atiçar o fogo. Não estou enganado, disse ele com firmeza, tanto para si mesmo como para Fraser. Pense bem. Você e a Claire, vocês tentaram impedir o Carlos Stewart mudar o que ele fez e não conseguiram. Não pode ser feito. Não é bem assim, objetou Fraser. Reclinou-se para trás, os olhos semicerrados contra a claridade do fogo. O que é que não é bem assim? É verdade que fracassamos ao tentar impedir a revolta, mas isso não dependia apenas de nós e dele. Havia muitas outras pessoas envolvidas, os chefes de clã que o seguiam, os malditos irlandeses que o bajulavam, até mesmo Luís, ele e o seu ouro. Ele abanou a mão, não dando importância ao argumento. Mas isso não faz diferença. Disseste que a Claire e eu não conseguiríamos impedi-lo. E é verdade, não pudemos impedir o começo. Mas talvez pudéssemos impedir o final. Está a falar de Culloden? Roger fitou a fogueira, lembrando-se vagamente daquele dia distante, quando Claire lhe contou e a Brianna pela primeira vez a história das pedras e sobre Jamie Fraser. Sim, ela falara de uma última oportunidade, da hipótese de evitar o massacre final dos clãs. Ergueu os olhos para Fraser. Matando o Carlos Stewart? Sim, se tivéssemos feito isso. Mas nem ela nem eu conseguimos obrigar-nos a isso. Os seus olhos estavam quase fechados, mas ele virava a cabeça agitadamente, obviamente desconfortável. Tenho pensado muitas vezes nisso, se foi por decência ou cobardia. Ou talvez por outra coisa, disse Roger abruptamente. Você não sabe. Se a Claire tivesse tentado envenená-lo, tenho a certeza de que algo teria acontecido. O prato ter-se-ia entornado, um cão tê-lo-ia comido, outra pessoa teria morrido. Não teria feito qualquer diferença. Os olhos de Fraser abriram-se lentamente. Então acreditas que tudo já está determinado? É isso? Um homem não tem nenhuma liberdade de escolha. Esfregou a boca com as costas da mão. E quando tu decidiste voltar pela Brianna e depois outra vez por ela e pela criança, não foi escolha tua? Estavas destinado a fazer isso? Eu... Roger interrompeu-se, as mãos crispadas nas coxas. O fedor dos porões de Gloriana repentinamente pareceu sobrepor-se ao cheiro de madeira queimada. Então ele relaxou e deu uma gargalhada. Que maldita hora para filosofar, não é? Sim. Bem, disse Fraser muito suavemente, talvez eu não tenha outra hora. E antes que Roger pudesse protestar, ele continuou: se não há livre-arbítrio, então não há pecado nem redenção, não é? Credo, murmurou Roger, afastando o cabelo da testa. Começa com Hawkeye e termina embaixo de uma árvore com o maldito Agostinho de Hipona. Jamie ignorou, concentrado no seu argumento. Nós escolhemos, a Claire e eu. Não cometeríamos assassinato. Não derramaríamos o sangue de um homem. Mas o sangue de Clodan, então, recai sobre nós? Não cometeríamos o pecado. Mas mesmo assim o pecado vem ao nosso encontro? Claro que não. Roger levantou-se inquieto e atiçou a fogueira. O que aconteceu em Culloden não foi culpa sua, como poderia ser. Todos os homens que participaram nisso, o Murray, o Cumberland, todos os chefes de clãs, não foi uma façanha de um único homem. Então tudo está determinado? Estamos condenados ou salvos desde o nascimento e nada pode mudar isso? E tu que és filho de um reverendo? Fraser emitiu uma espécie de gargalhada seca. Sim, disse Roger, sentindo-se ao mesmo tempo embaraçado e incontrolavelmente furioso. Quer dizer, não, não acho isso. É só que, bem, se alguma coisa já aconteceu, de alguma forma, como pode acontecer de modo diferente? Só tu é que pensas que aconteceu? Retorquiu Fraser. Eu não penso, eu sei. Sim, porque vieste do outro lado. Está no teu passado. Então talvez tu não possas mudar alguma coisa. Mas eu poderia, porque ainda está no meu futuro. Roger passou a mão com força pelo rosto. Isso não, começou ele, mas parou. Como podia ele dizer que aquilo não fazia sentido? Às vezes ele pensava que já nada no mundo fazia sentido. Talvez, disse exausto, só Deus sabe, eu não. Sim, bem, penso que rapidamente iremos descobrir. Roger olhou incisivamente para ele, ouvindo um tom estranho na sua voz. O que quer dizer com isso? Tu pensas que sabes que eu morro daqui a 3 anos? Disse Fraser calmamente. Se eu morrer hoje, então tu estarás errado, não é? O que pensas que aconteceu não terá acontecido. E então o passado pode ser mudado, certo? Você não vai morrer, retorquiu Roger com veemência. Olhou furioso para Fraser, desafiando-o a contradizê-lo. Fico feliz por ouvir isso, disse Fraser. Mas vou beber um pouco do whisky agora. Tira a rolha à garrafa, está bem? Os meus dedos recusam-se a fazê-lo. As próprias mãos de Roger estavam longe de estar firmes. Talvez fosse apenas o calor da febre de Fraser que fazia com que a sua própria pele parecesse fria quando ele segurou a garrafa para que o sogro pudesse beber. Duvidava que o whisky fosse recomendável para mordidela de cobra, mas não era provável que fizesse muita diferença agora. Deite-se, disse ele irritado, assim que Jamie terminou de beber. Vou buscar mais lenha. Não conseguia manter-se quieto. Havia suficiente lenha à mão. No entanto, ele deambulou pela escuridão, mantendo apenas a fogueira à vista. Tivera muitas noites assim, sozinho, sob uma amplidão tão grande do céu que ficava tonto só de olhar para cima, enregelado até aos ossos, movendo-se para se manter quente. As noites em que ele se debatera com a escolha demasiado agitado para se deitar numa confortável cavidade de folhas, demasiado atormentado para dormir. A escolha fora clara na altura, mas difícil de ser feita. Brianna, de um lado, e tudo o que vinha com ela. Amor e perigo, dúvida e medo. E do outro, a garantia. O conhecimento de quem e do que ele era. Uma certeza que ele tinha renegado pela mulher que era dele e pela criança que poderia ser. Ele tinha escolhido. Raios o partissem. Ele tinha escolhido. Nada o obrigara. Ele próprio fizera a escolha. E se isso significasse reconstruir-se a si próprio do início, ele também tinha escolhido isso. E ele escolhera beijar Morag também. A sua boca contorceu-se perante o pensamento. Ele tinha até menos noção das consequências desse pequeno ato isolado. Um pequeno eco reverberou na sua mente. Uma voz suave, distante, nas sombras da sua memória. O que eu nasci não importa. Só aquilo em que me tornarei. Só aquilo que virei a ser. Quem tinha escrito isto? Questionou-se. Montaigne? Locke? Um dos malditos iluministas. Eles e as suas ideias de destino e do indivíduo. Gostaria de ver o que eles diriam sobre viagens no tempo. Então lembrou-se onde tinha lido aquilo e um calafrio percorreu-lhe a coluna vertebral. Este é o Grimoire da bruxa, Gaylis. É um nome de bruxa e eu adoto. O que eu nasci não importa, só aquilo em que me tornarei, só aquilo que virei a ser. Muito bem. Disse ele em voz alta, desafiador. Muito bem. Tu também não conseguiste mudar nada. Não é, avó? Um ruído veio da floresta atrás dele e o cabelo da sua nuca eriçou-se antes de reconhecer o som. Não era uma gargalhada, como ele antes pensara, apenas o grito distante de uma pantera. Mas ela conseguira mudar, pensou ele repentinamente. É verdade. Ela não conseguira fazer de Carlos Stuart um rei, mas fizera muitas outras coisas. E agora que pensava no assunto, ela e Claire tinham feito alguma coisa que certamente causara mudanças. Tiveram filhos de homens de outra época. Brianna, William Buckley. E quando ele pensava no efeito que estes dois nascimentos tinham tido na sua própria vida, sem falar de mais nada, aquilo devia ter mudado as coisas, não? Sentou-se lentamente num tronco caído, sentindo a casca fria e úmida sob si. Sim, tinha mudado. Para citar uma pequena consequência, a sua própria existência era o resultado de Gayle Duncan se ter incumbido do seu próprio destino. Se Gayle não tivesse dado à luz um filho de Dougal Mackenzie, claro, ela não escolhera fazer isso. Mas será que a intenção fazia alguma diferença? Ou era esse exatamente o ponto que ele discutira com Jamie Fraser? Levantou-se e deu a volta à fogueira, silenciosamente, espreitando as trevas. Fraser estava deitado, enroscado no escuro, absolutamente imóvel. Caminhou devagar, mas os seus pés trituravam a caruma. Fraser não se moveu. Tinha os olhos fechados. As manchas tinham-se espalhado até ao rosto. Roger viu que as suas feições tinham uma aparência espessa, congestionada, os lábios e as pálpebras ligeiramente inchados. À luz bruxuleante da fogueira, era impossível saber se ele ainda respirava. Roger ajoelhou-se e abanou com força. Ei, ainda está vivo? Pretendera dizer isto de forma brincalhona, mas o medo na sua voz era evidente aos seus próprios ouvidos. Fraser não se mexeu, mas então um único olho abriu-se parcialmente. Sim, murmurou ele, mas não estou a gostar nada. Roger ficou por perto, limpou o rosto de Jamie com um pano molhado, ofereceu-lhe mais whisky, que foi recusado, e sentou-se ao lado, atento a cada respiração áspera e ruidosa. Contra a sua vontade, viu-se a fazer planos, prosseguindo de uma indesejável suposição para outra. E se o pior acontecesse? Contra a sua vontade, pensou ser possível. Vira várias pessoas morrerem, que nem sequer pareciam tão mal como Fraser agora. Se o pior realmente acontecesse e os outros não tivessem regressado, ele teria de enterrar Jamie. Não podia nem transportar o corpo, nem deixá-lo exposto, não com panteras e outros animais nas imediações. O seu olhar vagueou apreensivamente pelas redondezas. Pedras, árvores, moitas, tudo lhe parecia estranho, as formas parcialmente camufladas pela escuridão. Os contornos pareciam ondular e mudar na claridade bruxuleante. O vento gemia como uma fera à procura de uma presa. Ali, talvez? A ponta de uma árvore tombada aflorava pontiaguda, inclinada em ângulo na escuridão. Ele cavaria uma trincheira rasa, talvez. Depois alavancaria a árvore e deixá-la ia cair sobre a cova, cobrindo a sepultura provisória. Pressionou a cabeça com força contra os joelhos. Não, sussurrou ele, por favor, não. A ideia de contar a Bree, a Claire, era uma dor física esfaqueando no peito e na garganta. E não só a elas. E Jem? E a Fergus e Marsali, a Lizzie e ao seu pai, aos Bug, aos Lindsay, às outras famílias de Reeds? Todos se voltavam para Fraser à procura de confiança e orientação. O que fariam sem ele? Fraser mexeu-se e gemeu com o movimento. Roger colocou-lhe a mão no ombro e ele acalmou-se. Não se vá, pensou ele. As palavras não proferidas, formando-lhe um nó na garganta. Fique connosco, fique ao meu lado. Roger ficou ali sentado durante um longo período de tempo, a mão pousada no ombro de Fraser. Teve o pensamento absurdo de que ele, de alguma forma, estava a segurar Fraser, mantendo-o ancorado à terra. Se ele continuasse a segurá-lo até ao amanhecer, tudo ficaria bem. Se ele tirasse a mão, seria o fim. A fogueira estava bastante fraca agora, mas ele adiava a todo momento a necessidade de atiçar, não querendo soltar Jamie. Mackenzie? Não passava de um murmúrio, mas ele inclinou-se logo. Sim, estou aqui. Quer água? Um gole de whisky? Já estava a pegar na caneca antes mesmo de falar, entornando água na sua ansiedade. Fraser bebeu 2 goles de água, depois abanou a mão, afastando a caneca. Ainda não sei se estás certo ou errado, disse Fraser. A sua voz era suave e rouca, mas perceptível. Mas se estiveres enganado, pequeno Roger, e eu estiver a morrer, há algumas coisas que eu preciso dizer-te. Não quero que venha a ser tarde demais. Estou aqui, repetiu Roger sem saber o que dizer. Fraser fechou os olhos, reunindo forças. Depois enfiou as mãos debaixo do corpo e virou-se, pesada e desajeitadamente de lado. Fez uma careta de dor e parou um momento para recuperar o fôlego. Bonnet, preciso de te dizer o que pus em andamento. Sim? Pela primeira vez, Roger sentiu alguma coisa que não a simples preocupação pelo bem-estar de Fraser. Há um homem chamado Lyon. O Duncan Innes saberá melhor onde o encontrar. Ele trabalha no litoral, fazendo compras aos contrabandistas que percorrem a costa em Outer Banks. Ele procurou-me no casamento para saber se eu queria negociar com ele a produção do whisky. O plano esboçado era bastante simples. Jamie pretendia mandar dizer, por que caminho Roger não fazia a menor ideia, a esse Lyon que ele estava disposto a fazer negócio, desde que Lyon levasse Stephen Bonnet a um encontro, para provar que tinha um homem com a reputação e a habilidade necessárias para lidar com o transporte para cima e para baixo da costa. A reputação necessária, repetiu Roger num sussurro. Sim, só ele a tem. Fraser fez um som que poderia ser uma risada. Ele não vai concordar facilmente com isso. Vai negociar e impor condições. Mas no fim vai concordar. Diz-lhe que tu tens whisky suficiente para fazer valer a pena. Dá-lhe um barril de 2 anos para ele experimentar, se necessário. Quando ele vir o que as pessoas pagarão pela mercadoria, ficará ansioso por fechar o negócio. O local? Ele interrompeu-se, franzindo a testa, e respirou pesadamente antes de continuar. Pensei em fazer isso em Wiley's Landing, mas se fores tu, escolhe um local da tua preferência. Leva os Lindsay contigo, para guardarem a tua retaguarda, se eles quiserem ir. Caso contrário, arranja outra pessoa. Não vais sozinho. E vai preparado para o matares ao primeiro tiro. Roger anuiu com a cabeça, engolindo com dificuldade. As pálpebras de Jamie estavam inchadas, mas ele ergueu o olhar por baixo delas. Os olhos cintilavam, penetrantes à luz da fogueira. Não o deixes aproximar o suficiente de ti para te atacar com a espada, disse ele. Já te preparaste bem, mas não és suficientemente bom para enfrentar um homem como Bonnet. E você é? Roger não pôde deixar de dizer. Ele pensou que Fraser sorria, mas era difícil de saber. Sim, disse ele suavemente. Se eu viver. Tossiu, então, e ergueu uma das mãos, eliminando o assunto Bonnet, por enquanto. Quanto ao resto, fica de olho no Sinclair. Ele é um homem a ser usado. Sabe de tudo o que se passa no distrito. Mas não é um homem a quem possas virar as costas. Nunca. Fez uma pausa com a testa enrugada, pensativo. Podes confiar no Duncan Innes e no Farquhar Campbell, disse ele, e no Fergus. Ele ajudar-te-á se puder. Quanto ao resto, mexeu-se outra vez e contraiu-se com dores. Fica de olho no Obadiah Henderson. Ele vai testar-te. Muitos o farão. E tu não deves preocupar-te, mas não descuides do Henderson. Agarra-o na primeira oportunidade. Não terás outra. Lentamente, com pausas frequentes para descansar, percorreu a lista de nomes dos homens de Reeds, dos habitantes de Cross Creek, dos homens proeminentes do Vale de Cape Fear, personagens, tendências, segredos, obrigações. Roger tentou reprimir o pânico, lutando para ouvir atentamente, gravar tudo na memória, querendo tranquilizar Fraser, dizer-lhe para parar, descansar, que nada daquilo era necessário. Ao mesmo tempo sabia que era mais do que necessário. A guerra estava no seu curso. Não era preciso ser um viajante do tempo para saber isso. Se o bem-estar de Reeds, de Brianna e Jamie, de Claire, tivesse de ser deixado nas mãos inexperientes de Roger, ele devia prestar atenção a qualquer informação que Fraser pudesse dar-lhe. A voz de Fraser esveiu-se na rouquidão. Teria ele perdido a consciência? O ombro, sob a mão de Roger, estava flácido, inerte. Deixou-se ficar sentado em silêncio, sem se atrever a mexer-se. Não seria suficiente, pensou ele. E um medo cego instalou-se na boca do seu estômago, um terror doloroso, subjacente às pontadas mais agudas de pesar. Ele não conseguiria, santo Deus, ele não conseguia nem disparar em algo do tamanho de uma casa. E agora deveria assumir o lugar de Jamie Fraser? Manter a ordem com punho de ferro e cérebro? Alimentar uma família com arma de fogo e faca? Andar na corda bamba da política sobre um barril de pólvora aceso? Arrendatários e famílias, todos equilibrados nos seus ombros? Substituir o homem a quem chamavam o senhor? Não era nem provável, pensou desoladamente. A mão de Fraser contorceu-se repentinamente. Os dedos estavam inchados como salsichas, a pele esticada, vermelha e brilhante. Roger colocou a sua mão livre sobre a dele e sentiu os dedos mexerem-se, tentando fechar-se sobre os seus. Diz a Brianna que eu tenho orgulho nela, sussurrou Fraser. Dá a minha espada ao miúdo. Roger anuiu com a cabeça, incapaz de falar. Então, percebendo que Fraser não podia vê-lo, pigarreou. Sim, disse a voz rouca. Vou dizer-lhe. Esperou, mas Fraser não disse mais nada. O fogo consumira-se até quase extinguir, mas a mão na sua queimava como brasas. Uma rajada cortante de vento passou por eles, açoitando as madeixas do seu cabelo no seu rosto, lançando para o alto uma chuva repentina de faúlhas da fogueira. Esperou até onde lhe foi possível aguentar. A noite fria arrastando-se em minutos solidários. Então inclinou-se mais para perto, para que Fraser pudesse ouvi-lo. E a Claire? Perguntou ele serenamente. Há alguma coisa que queira que eu lhe diga? Ele pensou que tinha esperado demais. Fraser manteve-se imóvel por vários minutos. Então a mão enorme moveu-se, quase fechando os dedos inchados. O fantasma de um movimento, tentando agarrar o tempo que se lhes veia entre os dedos. Diz-lhe que eu disse de todo o coração.